ter mais respeito ao próximo. Dê menos pobreza e miséria. Dê mais compaixão, não mate os irmãos. Dê menos crack, pó e cachaça, combinação drástica. Dê mais casa, trabalho e um futuro melhor de vida. Dê menos corrupção, traição, presente e destruição. Dê mais informação, cultura e igualdade. Dê menos racismo, egoísmo, ridículo e selvagem. Dê mais humildade, raça, raciocínio para seguirmos nossos destinos. Dê menos solidão, morte, distrito e detenção. Dê mais hospitais, escolas, faculdades públicas em São Paulo, interior e em São Mateus. Dê menos inveja, ganância, TV que lesa nossas crianças no dia a dia. Dê menos crime para todos os